Portal do Arrocha. Jaque, a vozinha, chora não, bebê. Jaque, a vozinha. Se você pensa que pode me conquistar com essa conversa, você tá certa. Se você acha que pode me conquistar com esse teu corpo, acertou de novo. Se você imaginou que eu ia pôr minha saudade em suas mãos, você tinha razão. Você tinha razão. Você acha mesmo que pra vida toda eu quero só você? Acertou na mosca, bebê. Pensa que vai ter de mão beijada o meu coração. Acertou na mosca, mozão. Alô, meu parceiro Jonas C10, o moral de Feira de Santana. Se imaginou que eu ia pôr minha saudade em suas mãos, você tinha razão. Você tinha razão. Você acha mesmo que pra vida